6919, guarde 4, repara dela. Uno 169, decola as 45, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Charlie, toma pra trás. O Charlie Mike Romeo, autorizado pouso, pistão 7, vento 1, 30 graus, 10 mais. Autorizado pouso, carteiro no 7, Charlie Mike Romeo. Via da El 360, autoriza Ponte Baoleda da presente? Autorizada pro de Leda, gol 1169. Gentileza da presente, voo 1169. Romeo 290, após etapa autorizada, Serra Vida 366, em redução para 200 nós, descida até 4 mil pés com ajuste no 090. Voando 366, 4.010, 6290. Direção Nacional, visual para o campo, gol 869. Gol 1869, completo procedimento, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 869. Oi, boa tarde, gol 1869. Gol 1869, repouso autorizado, pista 10, o vento 120 graus, 109. Repouso na pista 10, 1869. Mantenha nível 180, chame Léo, frequência 120, decimal 1. O Xané 6290, reautorizado, descida para 2500 pés, ajuste 10, 10, reporte passando Serra Vitor 366. Charlie Mike Romeo, solo aos 48, confirma o tipo da aeronave. Tipo da aeronave? Isso. 5260, 2200. Ok, ciente, está livre à direita, a estação foi ali. Azul 9 no 9, pronto, passa. Campinas 340 autorizado, via o Pesulu 10. Até Cubabe após, é o Pesulu no meio, segue conforme. Fala da pista 10, primeira curva direita, no perfil da El, Leda, Módulo. 5424, transponder, controle 12080. Autorizar 340 Campinas, igual a pista 10, autorizar. Da Ola, Liga Mostra, 2-1, Vasco, Vasco, 5-6-A. Liga 2, 4, 4, 4, Vitorino de Juliette, Caru no 1000. Autorizado, Caru Lourenço, no 1000 pés, decote 17, direita Chevrolet 160-308. Está presente o 1895, estacionamento táxi decolagem, 1010, ajuste. Ano 366-62, ano 0, Galvão. 362, ano 0, chame a torre 118, decimal 95. 2195. Uno 869, solo 50, direito 219, o solo. Direito 219, a noite, né? Salvador, Xanar 6210, R9 da 10. Xanar 6210, vento 120 graus, 10, não é autorizado o pouso, pistão 0. Pouso autorizado na 10, 62. Costa Mike Delta Manati. Salvador Manati no 1000 pés, decola do 17, corredor Axé 01146 no transponder, 1208 ao controle. Do 4, quantos a bordo? 3 a bordo, está presente, torre 1895-1010, ajuste, boa viagem, o Mike Delta. Azul 4206, acima a identificação, dessa via chega da mar para nível de voo 050. Tango, que o Romeo Oscar aproxima. Patão, que o Romeo Oscar, que é no transponder 0223, confirma o POB. Tango, que o Romeo Oscar, que é no transponder 0223, confirma o POB. Copiado 05, POB, mantenha-se em condições visuais, ajuste em Salvador no 090, reporte Paris. Pelo meu Oscar, mantenha-se em condições visuais, ajuste em Salvador no 090, reporte Paris. 2110, solo 53, direito 21, decimal 9, solo. Direito 219, 6210, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Azul, menor e menor. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, menor e menor. Zero, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, 6210. Vai, que ligado você? Controle Salvador, boa tarde, Kumba 19, troca o transponder para 5433. Afirmativo. Contato radar, 61 milha do oeste do BR Salvador, confirme que está voando na proa de Aracaju. Tente, continue na proa de Natal, nível 190, na escuta permanente do controle. 19, a escola na Serra Bravo, meu papá, agora o Fátima, 5,5, 1,2, a Ponte Pera, 395, 1,010, boa viagem. Direito ao índio, passo para o 6212, obrigada. 6210, Juliette, portão 10, portão 4. Juliette, portão 4, 6210. Já está, Juliette. Informe para ingresso no 7. Restaurador Azul 6919, Castelo 10. O Azul 6919, autorizado a linha e decolar. Pistão no 0, vento 120 graus, 109. Azul 6919. 0010. Dois e 500, está autorizado, Serra Vitor 366, chamaremos de estabilizado de 4206 da Azul. Autorizado o ingresso, alinhar e decolar a pista 17, vento 130 graus, 109. Autorizado a decolar, 109. Mike Delta autorizado, ingresso e aporte pronto para decolagem. Autorizado o táxi, pronto para decolagem. Azul 6919, decolou 01, controle 120, decimal 8. 120, 09. Controle, Salvador, Papatango, Juliette, decolou na circunstância. Papatango, Vitorinho de Juliette, mantenha-se em condições visuais, zona mil pés, corredor Axé, reporte para o da Barra. Reporte para o da Barra, mil pés, do Axé, Juliette. 99, solicito para ajudar, presente. Do 69, 19, mantenha a saída. Mantém. Autorizado a alinhar e decolar, vento 1 no 20 graus, 101. Estamos estabilizados no aeronave da 10 de azul 4206. Cliente azul 4206, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, senhorita. Até. Torre Salvador, uma boa tarde de azul 4206, estabilizado. 4206, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, mistura zero. Prosseguindo, aguardando de azul. Então que o Romeo Oscar chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295 pelo Romeo Oscar. Salvador, boa tarde, passando pelo Romeo Oscar. Final da 7 pelo Ronaldo. 4206, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 101. Livre pouso azul. Oscar Mike Delta, decola 05, controle 120, adicional 8. Oscar Mike Delta, passando o controle. 19, sob vetoração, curve à direita, proa 2, 1-0. Mantenha essa proa até cruzar o nível de voo 120. Direita, proa 2, 1-0, mantenha a proa até passar o nível 120, 19 no nosso. Controle Oscar Mike Delta. Bom, meu Oscar Mike Delta, mantenha-se em condições visuais, zona meu pé, está autorizado direto plataforma. Oscar Mike Delta, autorizado direto plataforma, meu pé. Vai remar o Vila Romeu Oscar. Vila Oscar, autorizado pouso, pistola 7, vento 120 graus, 120. Pouso na 7, Vila Romeu Oscar. Solo Salvador, boa tarde, de azul 4, 206, livrou. 99, autorizada, presente, pro de Mótiva. Já presente, Mótiva, 99, obrigada. São 8, 4, 206, livrou. Tango Vitor Índia Juliette, confirma estimado para pouso? Quente, não há tráfego conhecido no setor, tem frequência líquida presente. Acho que é solo 08, autorizar táxi até seu pátio, estacionar a frente ali. Tram 3894, acende a indicação dessa via chegada a Mari para nível 050. Via chegada para o 050, é possível lá na Proc CR 2366? Tram 3894, autorizada para o CR 2366. Então, Proc CR 2366, para o 050, Tram 3894. Azul 6919, chame Recife 125-1, alterno 128-8. Chame Recife 125-1, alterno 128-8, azul 923, não há nenhum tráfego em formato e frequência livre para o regresso. Sendo identificação dessa via chegada a Mari para nível 060. Via Mari 060, eu vou com o nome. Dan 3894, reautorizado, descida para 2500 pés. Ajuste 1010, procedimento RNAV, reporte passando sua órbita 366. Ativo, desce para 2500, 1010, autorizado RNAV, chama no 366, 3894. No 645, acendo identificação, dessa via chegada Bonf para 4000 pés. Ajuste 1010. Do Vitória, 160, decola da 10, curva direita, perfil da Coral, via Golf 677. Com 440, transponder, controle 1208. Autorizado Vitória, aqui do 160, decola. Então, 1-0, curva direita na posição da Coral, Golf 677, aeroquia, 208, ao controle, 5-4-4-0, transponder, 2-2, e pronto. 2-5-9, no correto, chega pronto, parte 3. Trabalhamos com o parte 3, 2-5-9. Salvador, boa tarde, Oxanair 6201, mente da Oscar. 6201, Oscar, confere, ponto 4, 3-0, Galeão. Pronto, 4. Autoridade do Galeão, nível de voo 360, da Estrela 0, primeira curva direita, cuidado da El, Leda, Irume. Intercepto, CP9257, segue conforme. Transponde 5447 e controle 12080. 360 Galeão aprovado, Daniel Líder 1, dia para novembro 710, curva direita, 5447, adiciona 208, é o controle 621, ponte 4. Carregado, chame para outro 4. Salvador Recife, agora de copa, prepare a PUC. De acordo com os nossos planos, parece que havia sido solicitado por 5-0, mas se fosse possível, nós estaríamos 3-1-0. 3-1? Afirma, de 4-0-6, se possível. Não, a gente aceita 5-0, de 4-0-6. Eu vou tentar uma coordenação com o centro, só um minuto. Obrigado, estou na pista. Já passei também, já entreguei a minha chamada. Salvador, boa tarde, igual no 869, centro da Oscar, autorização Brasília. Número 2 para a cópia, Brasília, 360. Prepare Árbor 1. Árbor 1, não sei se foi. Tupan 3894. Cliente, chame a torre em 1-18-95. 118-95, Tupan 3894, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Tupan 3894, está 3 milhas e meia do Sierra Victor 372, visual com o campo. 3194 autorizado, pouso, pistão 10, o vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, até 3894. Descida para 2510, ajuste 1090, produto Serra Vita 366 para procedimento RNAV. Produto Serra Vita 366 para procedimento RNAV 2500, ou 3, tá, o nono mesmo. Charame 143, aciona identificação, desça via, chega da bosta para nível 050. Tá 119, controle. Orientações do controle Aracaju, que ao ingressar na terminal Aracaju, voe direto BOR Aracaju. Afirmo, está pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia, Azul 4201. Recife 310, já autorizado, via Pesolô 97. Decolada a pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5461 no transponder, controle 12080. sou final do RNAS, Copa Vista, vou o 966. Vou o 966, chame a torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Chame pronto, 98. Puxa, flexionamento 3677. Portão estético autorizado, chame táxi. Autorizado, 77. Alô, Salvador, boa tarde, 3894, pronto. Alfa Juliette para 62 a 3894. Alfa Juliette, 62 a 3894. Agora você pega o treinamento azul 2 por 9, não bate 3. Obrigado, chame táxi 3254. Salvador, boa tarde, o 966 final, zero baixado, checado. O 966 autorizado pouso, bicho no zero, vento 120 graus, 109, 966. Autorizado pouso, gol 966. Na 6143, desça para 4000 pés, ajuste 1 a 0 na 0. 0 na 0, meu compadre. Afirma, está pronto? Pronto. Brasília, 360, via Pesolu 97. Cola da pista no zero, curva direita, no perfil da árvore 1, no transfer alerta. 5450, transponder, controle 120, decimal 80. 360 para Brasília, Pesolu 17, afirma. Decola curva direita, no perfil da árvore 1, transfer alerta. Transponder 5450, controle 120, decimal 80. Vou... 1869, no portão 10, posicionamento. Tente, portão 1, 10, autorizado, chame táxi. Autorizado, táxi, 1869. 3677 para o táxi, com 3 horas e 40, 182, com 15. Vou 1166. Alfa, adiante da Juliette, no 1166. Alfa, mantenha-se da Juliette, chegou 1166. Tan 3677, parte 1 no Índia, ponto de espera 295, ajuste no 090, boa viagem. Com 10, autorizado, ponto de espera 3677, obrigado, boa viagem. Tango Tau Azul 2, seguro avião no Porto Seguro Alterno, 4 horas, 73 a bordo. Saída do pátio 3, na saída do pátio 3, mantém a posição e aguarde com instruções para prosseguir. Gente, vai até a saída do pátio 3, 2, 5, 9. Está confirmando, boa noite, 69, autorizado por posto Trax, no mesmo 10, né? Afirmo, no 10, chame Tac. Chame Tac, boa noite. Passou 66 com campo aberto, gol 1645. Pelo 645, completo final do procedimento aí, nave, chama agora a frequência 118, decimal 95. 895, pega daqui a pouco. Torres, Salvador, muito boa tarde, jogou 1645, estabilizado, RNAV da 1-0. Uno 645, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ah, autorizado pouso na 0, gol 1645. 591, parte 3, 1 no Índia, comando de espera 1895 e 10, boa viagem. Parte 3, Índia, no ponto de espera 1-0, 1895, boa, 1-2, para frente. Meia após o ATR, Juliette para o 5. Após o ATR, Juliette para o 5, com 1166. Salvador, boa tarde, eu sou 3677.0 e joga um gol nacional. Está 3677, mantenha o ponto de pé. Espera 1895, ajuste no 0, 1-0, boa viagem. Mini 10, pátio Índia, boa espera, torre em 1895. Obrigado e uma boa tarde, boa noite, senhor. Combo 19. Rossiga! 62, milhas nordeste, BR Salvador. Serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 1-0, chama agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Janela 6143, após a posição pelo voo Serra Victor 366 para final do procedimento RNAV, pista no 0. Após pelo 366 para RNAV no 0, Janela 143. Autorizado alinhar e manter a pista no zero. E mantenha no zero da 3677. 145, solos 35, direito 121, decimal 9 só. 129. Alfa, reporte antes da Juliette, no 645. Alfa, 6701, 6201, autorizado, chame táxi. Pará, 6201. A 3677 autorizado, decolar vento 1,00 graus, 1,2 graus. Precisa decolar 1,0 para 3677. Do avião não autorizado, linha mantém 1-0. Ali mantém 1-2 para a terra. Papá Romeu, Oscar Mike Delta, mantém assim, regressivo o visual ao número 500, faz informe 20 milhas afastado, Salvador. Está direto para o Tapã, informe através de situação. É 143, desse mantém 2500 pés, ajuste de metro 1010, reforma estabilizada. Sente, 2500, chamará estabilizado 6143. São 869. Azul 25 no avião, não autorizado, decolar pistão 0, vento 120 graus, 109. Azul 25 no avião, na guerra. 57 a bordo, tem 3 horas e 30, ponto do bom. 77, pode evaporar de água, visual? Gente, chama 289, está esfregado, 620. Romeu 45, observando a Avianca, Juliette produz. Observando a Avianca, Juliette produz, Romeu 45. Está negativo, mantém a posição. Até a posição. 6143, completo sinal do procedimento, meu agora torre, na frequência. 118 decimal 95. 1895, 6143. De boa, Xanero 6143. 6143 autorizado pouso, bicho no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso, hoje 6143. 25 na Vênus, decola 41, controle 120, deixa 8. 208, azul 25 na Vênus, boa tarde. 27 no 2, aguarde, desfoca, prepare a subida da ponte. Ponte, isso na guarda. Toma 2, azul 4206, 908, poste bem, que eu sou no meio. Autorizado, chame taco. Chama aí. 2591, controle Salvador, prossiga. Decolou na Coral, 2591. Tenta azul, 2591, prossiga conforme autorização da torre Salvador na escuta do controle. Certo, 2591. 2591 no contato radar. Subindo ao nível 160, passando 2400 pés, confere? Confere 2591. Sim. Sou autorizado, vá direto Coral, azul 2591. Direto Coral, 2591. Autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-0-1, 6-1-4-3. Livre pouso, 6-1-4-3. Para o táxi 24206, nós temos 108 a bordo, 2h40, alterno Maceió. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 010, boa viagem. Vamos para o dia, nós temos bom trabalho. 69 autorizado, né? Mantendo o 0. Mantendo o 0, boa noite, Fernando.